6225, agora sem conseguir contato com a viatura, só para informação mesmo, nos informou que está recolhendo o material lá, o resto de pneu, ok? Ok, ele passou algum estimado para concluir? Não, ele está fazendo uma revisão bem detalhada e no momento que ele está encontrando, ele está parando para retirar, ok? Não tem como pra passar estimado porque ele não sabe o se foi ao longo da pista toda ou se foi na parte da pista. Tá, ok, muito obrigado aí, Francisco. November Alpha, prossiga. Já estou autorizado a seguir até Aratu. Em Aratu, o senhor inicia a espera novamente. Vitor Juliette. A sua escuta. 1.000 pés, rotatória, mantendo a espera no setor da rotatória, Alfa Vitor Juliette. 1.000 pés, controle da rotatória, mantém espera na mesma, Alfa Vitor Juliette. November Alpha. Autorizado, vá para o setor da rotatória, mantendo espera a 1.500 pés. Nós temos já o tráfego do Alfa Victor Gillette na rotatória, efetuando espera a 1.000 pés. vai manter espera na rotatória aguardando autorização deste controle para prosseguir a pista ainda impraticável. Se desejar, reporte ao Fernando Doutor Aeródromo. Vai sim, a gente vai aguardar então a vertical da rotatória, a autorização do controle Alfa Victor Juliette. Charlie Echo, 120, décima 1, para ingressar no terminal de Léus. Gostinho, né, 621. Poderia me confirmar as condições da pista, de 17? Aí, revisão, Gostinho, né, 621, aguarde para o push aí, tá ok? Tá retirando o pneu da vistoria, tá fazendo a vistoria, retirando os pedaços do pneu, os restos do pneu que ficaram lá, do aeronave que pousou por último agora. Obrigado. 32, identificação, desce ao 050, o pastor 32. Pé 6225, pista liberada, autorizado a alinhar e manter o capítulo 17, reporte aliado e pronto. Reporte aliado e pronto, 6225. O meu Bravo Oscar, a sua identificação, desce até o nível 120. Meu Bravo Oscar, a pista liberada aos 05 no momento. Alfa Vitor Juliette, completa a final da 17 agora, chama a torre 118, decimal 6. Excelente, aprovado a final da 17, chama a torre 118,6, Alfa Vitor Juliette. Sérgio Salvador, bom dia, catapéu Alfa Vitor. Na final da 17. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette. Quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso. Só informando, tem um foco sendo a Avianca tomando posição para iniciar a decolagem de Capistrano 7. Paciente do tráfego vai ficar atento e aguardando a autorização alta de Vitor Juliette. Ok, dá presente, faça um 360 pela direita, Alfa Vitor Juliette. 360 pela direita, Alfa Vitor Juliette. O meu Índia November Alfa, torre 118,6. 3 minutos para rotatória. Afirmativo, dá presente 360 pela direita, 1 de November Alpha. 360 pela direita, 1 de November Alpha. Confirma a altitude. 1500. Afirmativo, o 1 de November Alpha mantém a 1000 pés. Curva pela direita, 360, reporte completando. 360, reporte era completando, 1 de November Alpha. Afirmativo, desce e mantém a 1000 pés. O meu... Afirmativo, pronto? Afirmo. Tem livre decolagem, piso no 7, o vento no 20 graus com 09 nós. O cenário 6225. Iniciando 6225. Alfa Vitor Juliette vem ingressando na final no 7. Afirmativo, continua a aproximação, aguarda apenas a pista livre, o altímetro no 015 para cheque, o vento 110 graus com 08 nós, Alfa Victor Juliette. Paciente, continua a aproximação, aguardando a autorização, Alfa Victor Juliette. November Alpha, reporte na curva final, pistão 7, o altímetro no 015, número 2. Cliente número 2, reportará na curva 17, o Indy November Alpha. 625 Oceanair 08, decola 10935, é o controle, bom voo. 10935, obrigado, bom trabalho. O Alfa Victor Juliette, livre pouso, pista no 7, o vento 100 graus com 09 nós. Livre pouso, Alfa Victor Juliette. Controle, boa tarde, Oceanair 62, 25. 25, contato radar de decolagem, sobe o nível de voo 320, sai da Momo. 6225. O papai, o meu Bravo Oscar na proa do NDB. NDB de Salvador. Romeu Bravo Oscar. Na escuta. Pro do NDB de Salvador. Confirmo. Pro do NDB de Salvador. Pro do NDB de Salvador, Romeu Bravo Oscar. Descendo para 4000 ajuste no 0 no 5. Afirmativo, no solo usando zero, grato pela agilidade, o Alfa Victor Juliette. Reporte livrando. Sente a estação na frequência livre, até a próxima. Vão ser 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil, no 0 no 5, travado. Dia November Alpha, vento 110 graus com 0 nós, sem livre pouso, pista 17. Índia November Alpha. Sem livre pouso, Índia November Alpha. Salvador, Oceanair 62, 1-1, despacha. Confirma, Schneider 6291. Afirmativo, no quarto com estacionamento. Gente, Schneider 6291, coordene o pushback, o pitzão, autorizado estacionamento, chama para o táxi. Camarada, obrigado. Pode aprovar a Nitsa, o 6225? 6225 mantendo a saída. O Papão meu, Romeu Bravo Oscar, controle. Não escuta. Romeu Bravo Oscar, operação sem contravisual, pista no 7, Salvador. Inserção no controle, é mais próximo trazer o seu para aproximação visual da pista no 7, Romeu Bravo Oscar. Oscar, gente. O meu Bravo está autorizado a descida até 2000 pés, 2000 pés. 2000, Oscar. Índia Nova Emerald no solo 5, autorizado backtrack, reporte pista no 7, livre. Beleza do backtrack, importar a pista livre, o Índia Nova Emerald. Posto 3-2. Opa, Palmeiras, meu Bravo Oscar, confirme condição de voo no momento. Visuais. Bravosca positivo, será orientado para a final visual, agora a curva esquerda na proa 045. Esquerda 045, vamos ver para Bravosca. Estaciona na frequência livre. São 12545, secundário 2685, bom voo. 2545, 2685 é o centro Recife pro 6225, grato. Xander 6211, tem 60 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, alternando com fim. Parte principal, para ingresso na Lima, chame a torre em 118 decimal meio, bom voo. Parte principal, para ingressar na Lima 118.6, obrigado, bom trabalho. Esquerda ali. Cópia. Afirmativo, inicialmente escute o ATIS na 12775, após com a informação em curso, chame o solo em 121 para alteração, para autorização, motel Delta Charlie. Pra voz. Ótimo. 21.9. Siga o Delta Charlie. aguarde cópia. Muito boa tarde, Xander 62, 11, transferindo para Próxima Lima. Afirmativo 62, 11. É, Lima Mike, Quebec, reporta na Quebec, por gentileza. Lima Mike, reportará na Quebec, 62, 11. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Romeo para voz, cantado para a final, capturando na 7. Afirmativo, meu bravo Oscar, base para final da 17, o vento 100 graus com 1,0 nós. Visual com um tráfego agora, tem livre pouso, pistão no 7, 100 com 10, altímetro no 0, no 5, meu bravo Oscar. Livre pouso no 7, meu bravo Oscar. Pena de seco o trem, ok? Sete, Oscar. Delta Charlie, copia? Delta Charlie autorizado para o Aeroclube de Aracaju, a 1.000 pés, decola do pátio com proa nordeste para o ingresso no corredor forte. Voa a 1.000 pés, controle Salvador operando em 1.9935, acione 0275, transponder. Pastor 32, controle. Mais curto, controle. Pastor 32, desce para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.5. Atenção no controle, trazer o senhor para completar a aproximação visual. Pastor 32, operação em Salvador totalmente visual. Afirmativo, descendo para 2.000 pés, Pastor 32. Delta Charlie para acionamento e táxi, chame o ator em 1.18 nesse momento. Na Quebec, para ingresso na Quebec, o Oceaner 62, o nono visual com a aeronave na rolagem. O meu bravo Otto confirma o pátio. Afirmativo no solo 22, ao acessar a frequência livre, até a próxima. Oceaner 62, uno, uno, táxi via pista, ponte alinhada e pronto, cabeceira 17. Via pista, backtrack 17, reforçada pronto, 62, uno, uno. Pastor 32, em condição visual, agora esquerda, 045. Esquerda, 045, pastor. 8662-1, tem livre decolagem, pista 17, o vento 110 graus com 099, 110 com 09. Vento 09, livre decolagem 17662-1. Afirmativo, Papa Romeu, Hotel Delta Charlie. Já acionado e pronto para o táxi? Já acionado, pronto para o táxi, igual. Afirmativo, tem táxi livre até o ponto de espera da Taxi Oscar, o altímetro 10015. Reponte no ponto de espera da Taxi Oscar. E 107, prossiga. Está pronto? Noroeste, o vento 100 graus com 10 nós, reporte para o solo Guardião 07. Air 62, 1-1, decolado de Salvador, 12h30, transfere o controle 10935, bom voo. 1935, bom trabalho. O hotel da Rochelle mantém a posição, aguardando instruções. Salvador, muito boa tarde, Xener 6211, transfere na Adael. 6211, decola da Adael, segue o perfil da Adael, subindo ao nível autorizado, 6211. Afirmativo, perfil da Adael para o 38, Xener 6211. Do solo, Guardião 07. Copiei 6319. É 6219, senhor. Oxa, né? 6219. 7. Se puder voar cedinho, senhor, pra minimizar o atraso, a gente agradece. Ele copiou o Oxa, né? 6219.